Gol no 1161, no Santo Centro Recife, 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 3325, alternativa 3395, muito bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. bom dia, o Xandar 6251. Sabe qual é a saída prevista aí para Guarulhos? Bom dia, Adael, transmissão Mótico, Adael, Leda, voz direto Mótico. Adael, Leda, Mótico. Controle, bom dia, tá 3601, passa 1300. Bom dia, 3601, contato radar na decolagem, se mantém ao 340 após 12 mil, voa Leda. Só mantém 340 após 12 mil, voa Leda, tá 3601. 13601, autorizado Bridge. Confirma a posição? Bridge. Bridge, obrigado. A 3601, nós se chama no centro Recife, nas frequências 13325, alterna 3395. 3325, 3395, 3601, obrigado, bom dia. João, vai ser já. Ele prosseguir, reporte ao término, ao bank já. Tiro Alfa Eco Bravo. Sei bravo, prossiga. Bom dia, Alfa Eco Bravo, reporte ao término do reboque. Informação Juliette, autorização 340 Guarulhos. 1895 para Copa, em Chileza, meu 2-1. Ensina a frequência? 1-8, decimal 6, 118-6. 118-6. Prima 251, aceito 360. 251, Guarulhos, nível 360, está aprovado via Pesolo 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após prossegue na Pesolo 16 até Belo Horizonte, vai voltar ao Zulu. Após direto Trive, após Trive, direto Poços. Decola da 10 com curva direita na subida da El, transição Motiva. Aciona 5133, controle 120, decimal 8. Pronto, pushback, seu nome, estou chamando a 2 com 1. Charlie, bom dia. Vai coordenar com a equipe do solo assim que o Embraer do Azul que está sendo rebocado para o pátio principal liberar a retaguarda após o mesmo início de chame táxi 624. Bem, o que você tinha? Controle Salvador, Oceanair 6251, bom dia. Bom dia, 6251, contato radar na decolagem, submontem o 360, após cruzar 2000 Leta. Após 2000 Leta, 62.